faz esquecer e esperar em milagres, milagres, milagres, valsa, rancha, me faz responder, transbordar em milagres, milagres, milagres, mil abraços, mil fracassos, meu delírio, teus pedaços, teu calor. Seja feito o teu desejo, seja um beijo, seja como for. Quantos braços, mil regaços, mil e uma noites, faz uma outra vez. Como se ainda fosse, como é doce, como você fez. Me valsa, me rancha. Que saudade, que maldade, piedade, que fartura, que loucura, que cruel tortura nos carinhos teus. Minha santa criatura diz que jura pela mãe de Deus. Valsa, rancha, me faz desfazer, descansar. Milagres, milagres, milagres, valsa, rancha, me faz duvidar, delirar, prometer, desatar. Bye.